Em seguida, iremos escutar a crônica Santarém, ontem, hoje, amanhã, na voz do autor Emir Bemergui. Concedendo-se o devido destaque às raras cidades traçadas nas pranchetas dos arquitetos, como Brasília, Belo Horizonte e Washington, os agrupamentos humanos crescem desordenadamente, abrindo seus próprios caminhos no cipoal da arrancada expansionista. Santarém, a segunda cidade do estado do Pará, não se poderia nunca erigir como exceção nesse tumultuário festival de desenvolvimento. Uma das marcas registradas do Brasil atual, sacudido de um a outro extremo por esse frenesi de obras cuja magnitude mal se pode ainda aferir em termos de amanhã, é precisamente esta. Comunidades que durante 100, 200 anos se arrastavam no tempo e no espaço, de repente se enchem de brios, tomam consciência de sua grandeza potencial e disparam em perseguição a um porvir que até bem pouco antes tão inacessível lhes parecia. E não se precisa ter vivido muito. Bastam uns 20 anos de presença na simpática pérola do Tapajós para se admitir, com a indiferença dos amargurados ou com o brilho no olhar dos que sorriem para a vida, que tudo vai mudando por aqui. É sabido que o progresso, a par com as gratificantes novidades, traz consigo dilacerações íntimas, despedaçando almas com a irreversível modificação de paisagens idolatradas, sepultando lindas imagens do passado sob elegantes túmulos de concreto e aço. É o preço exorbitante da prosperidade. Ontem, Santarém, vidinha quieta, catraias e cuias, sem tráfego de veículos, com o clarão do luar suplantando a débil chama das lâmpadas artificiais. Poucas e feias lojas, nenhuma indústria. Uma pequena cidade a bocejar no enfadonho dia a dia, entediada e farta das eleitoreiras e repetidas promessas de distintos políticos, também legatários de outros mais antigos e não menos ilustres, promesseiros de comício. Entretanto, devagarzinho, como disse um dos poetas locais, o progresso foi chegando. Eu nem sei direito quando tanta coisa aconteceu. E eis aí, ante os olhos alegremente espantados de um povo quase sem esperanças, porque sempre via frustradas suas mais legítimas aspirações, eis aí uma remoçada e dinâmica Santarém, disposta a recuperar tanto tempo perdido, atacada pela renitente e incurável febre do desenvolvimento. E entusiasmado, verseja outra vez o filho da terra. Santarém se moderniza, progride e não se escraviza ao passado e à tradição. Pavimentam-se avenidas, as fábricas estão erguidas, há lojas em profusão. Aí está, rimada, a filosofia do progresso santareno. Embora preservando com carinho suas relíquias artísticas e folclóricas, da irreverência demolidora que se abate sobre o mundo, o bisonho burgo de há duas décadas, em que apenas três calhambeques varavam as ruas poeirentas, a distrair o povo com suas sacolejantes manobras, vê circularem agora, em artérias pavimentadas, cerca de 5.000 veículos de todos os tipos. Hoje, Santarém, uma cidade que se agiganta, já enfrentando os problemas das capitais e sem dispor ainda de todas as amenas compensações com que se atenuam as agruras das metrópoles. Quase 100 mil habitantes na sede do município, duas estações radiofônicas, televisão chegando, hotel tropical reputado como um dos seis melhores do Brasil, dois aeroportos, grande número de educandários, indústrias que se implantam, cais do porto em condições de receber transatlânticos e tanto falta ainda relacionar. Percebe-se em todos os bairros um vai-vem de formigueiros. Conjuntos habitacionais em construção, abertura de novas ruas, desordenada expansão na periferia. Miséria, prostituição, desemprego, crimes. Suas cifras alarmantes costumam subir com os arranha-céus. A selva de cimento desumaniza a paisagem, esmaga o homem, desencadeia perigosas frustrações que explodem nos mais diversos delitos. Quanto mais cresce e se projeta uma comunidade, menos quietude e paz encontram seus habitantes. São as caretas que estragam os sorrisos da evolução urbana. E os mocorongos, como são chamados os santaremos natos ou adotivos, os mocorongos também sentem na carne os beliscões e até certas punhaladas que derivam da nova realidade. Embasbacados com o desenvolvimento material que desaba como uma espécie de bênção maldita sobre as cidades boquiabertas, perdem frequentemente seus habitantes o senso de avaliação, permitindo que os tratores e as picaretas iconoclastas pulverizem valores insubstituíveis. Mas a trepidante Santarém atual sabe que no carnavalesco processo de emancipação é essencial que se mantenha o equilíbrio para nunca esquecer que nenhuma civilização se constrói sobre os escombros de outra, pois o passado é o alicerce do presente. E lutamos pelas nossas praias encantadoras, por nossos tesouros espirituais agasalhados nos cofres de um magnífico artesanato, de um colorido e rico folclore, de um cancioneiro e de uma poesia que, humildades à parte, raramente se encontram em comunidades interioranas. Amanhã, Santarém. Previsões? Não nos arriscamos a relacioná-las, pois o rotundo senhor Herman Kahn, futurólogo profissional, já tem sido obrigado a se desdizer tantas vezes em poucos anos. Mas parece não conter exagero a afirmativa seguinte. Até ao final deste século, a nossa pérola do Tapajós terá crescido a tal ponto que será lembrada em nostálgicas evocações, como a gostosa e pacata Santarém dos anos 70.